apaixonado. Vamos emocionar com essa música, hein? Marinho Santana, a voz marcante. Não vale a pena dizer que o nosso amor terminou. Não vale a pena sorrir depois de tudo que falou. Falou que não me ama mais, dizer que vai deixar pra trás tudo aquilo que restou. Cá entre nós, tudo vai mudar, é só você juntar o que sobrou no nosso amor. Meu amor, eu amo você. Meu amor, por favor, não posso te perder. Portal do Arrocha. Enquanto tiver pingos de amor, ainda esperança. Me dê mais uma chance, por favor, pra eu provar que ainda há.